você voltar pra mim. Juro para sempre ser Arlequim, não, não, não. E brincar o carnaval, viver uma fantasia real, não, não, não. Sou um triste terror mal amado, mestre sala desacompanhado, um bufão no salão a cantar. Oh, oh, menina, seja minha menina, só minha. Sem você é uma canção de amor tão clichê. O meu bem me quer, não quis. Fez de mim um folião infeliz. Oh, não, não. Sou um triste terror mal amado, mestre sala.